soldado do crime pra matar ou pra morrer. Na biqueira de campanha nos corre pra sobreviver. Opção dos menor, só a mãe que vai sofrer. Larga o crime, tenta sorte, não queira se envolver. Tentei mudar de vida, mas a vida me mudou. Sobreviver nesse inferno no sonho de jogador. Que tempo bom, mas parceiro, que não volta nunca mais. Hoje em dia é só lembranças de uns anos atrás. Guerra ou paz, cadeia ou sepulcro. Saudade dos irmãos que estão no outro lado do muro. Em meio ao desespero, da selva de pé pode prender, pode matar, porra. Eu sou favela, tenho o maior orgulho dela. Quem quiser que discrimine, eu represento o povo pobre sem se vender pro outro tio. Quem não sonha com a paz, quem não sonha com amor, quem não sonha em ter dinheiro e dar um rolê de motor. Oh mãe, desculpa aí, ter feito você sofrer. Nessa vida louca é matar pra não morrer. Na vida do crime está na fé ou na sorte, hein? Mas o final é triste, é cadeia ou morte. Oh mãe, desculpa aí, ter feito você sofrer. Nessa vida louca é matar pra não morrer. Na vida do crime está na fé ou na sorte. Mas o final é triste, é cadeia ou morte. Tô com uma equipe, corre bicho no rolê. Madrugada, o som do Davi dos P. Pode ir papião de alma, sou mais um sobrevivente. Nessa porra de estatística, nem o crime, nem o creme. É pra ela, é nossa sigla, eu quero ser um vencedor. Dá orgulho a minha família, um moleque sonhador. Mostrando que o rap ensina, por aqui ninguém quer fama. Liberdade de expressão, porque quem canta rap é taxado de ladrão. Tem maluca aí mostrando, se iludindo em falsas rimas. Programa do governo, minha casa, minha dívida eterna e o salário do trabalhador. Uma miséria, bolsa escola que desmola, cadê? Inspiração, fazer um rap consciente, sem falar de humilhação. Treta, tiro, mãe chorando, mais um pra estatística. Várias mancadas e sistema, por aqui restou chacina. Por aqui restou chacina, por aqui restou chacina. Oh mãe, desculpa aí, ter feito você sofrer. Nessa vida louca é matar pra não morrer. Na vida do crime só na fé. Mas o final é triste, é cadeia ou morte. Oh mãe, desculpa aí, ter feito você sofrer. Nessa vida louca é matar pra não morrer. Na vida do crime só na fé ou na sorte. Mas o final é triste, é cadeia ou morte. Carteira assinada versus oitão enquadrada. Mais uma coroa de luto, mais uma criança sem nada. Amargurada, cheia de ódio, vai cair pra pista. Antes dos 15 no apetite e pro sustento da sua família. Lágrima cai, tristeza vem à tona. O sofrimento do mundão, aqui o ódio toma conta. Sua mãe guerreira, sofrendo com marido ou cola. Acorda cedo pra trampar e o prego só filando a boia, porra. Isso revolta os moleque, não se esquece. Dois no tambor, sai na garupa. Firmou na febre mais um sonho que caiu de água abaixo. Por aqui o crime cobra e também faz vários estragos. O conselho da sua coroa não valeu de inspiração. Aderiu o 57, o 33, já sabe mal como eu queria ver de pé o sorriso dos moleque que na ilusão do crime sua ausência entristece. Oh mãe, desculpa aí, ter feito você sofrer. Nessa vida louca é matar pra não morrer. Na vida do crime só na fé. Mas o final é triste, é cadeia ou morte. Oh mãe, desculpa aí, ter feito você sofrer. Nessa vida louca é matar pra não morrer. Na vida do crime só na fé ou na sorte. Mas o final é triste, é cadeia ou morte. Vai rapaziada, eu através desse som mostrar mais uma vez pra vocês que o crime não compensa. Nessa vida louca já perdi vários parceiros aí, mano. Finado Banjo, Marquinho Neguinho, Catita, Iranildo, aí Pé de Fé, Tubarão, Joel. A liberdade vai chegar, irmão. Paciência.